os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... À medida que o grupo parecia atingir seu apogeu, realizando todo o potencial criativo, começaram a surgir também sérios problemas e crises internas. Um dos golpes mais duros foi a morte por overdose do empresário Brian Epstein, em agosto de 67. No final do mesmo ano, o filme Magical Mystery Tour, dirigido pela própria banda para a TV inglesa, foi massacrado pela crítica, além de frustrar os fãs e seus próprios autores. No ano seguinte, quando entraram em estúdio para gravar o disco duplo, que ficaria conhecido como Álbum Branco, as divergências pessoais e musicais entre os quatro Beatles fizeram com que cada um gravasse separadamente as canções de sua autoria, quase sem se encontrarem fisicamente. Beatles, Stick to Ride. 1965. She's got a ticket to ride. Birds, Turn, Turn, Turn. 1965. Composta por Glenn Frey na guitarra, Bernie Landon no banjo, bandolim e guitarra, Randy Meisner no baixo, que também já tocara com o artista country Rick Nelson, e Don Henley, bateria. O Eagles começou como banda de acompanhamento da cantora norte-americana Linda Ronstadt. Após alguns anos, o selo da cantora se interessou em gravá-los e o álbum homônimo saiu em 72. Baseado num estilo country rock, a repercussão foi apenas regular, o mesmo acontecendo com seu segundo lançamento, Desperado, em 74, com a entrada do guitarrista Don Felder e o lançamento do álbum On the Border, a banda finalmente chega ao topo das paradas mundiais. Eagles, Take It Easy. sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, babe. Don't say babe. I gotta know if your sweet love is gonna save. So open up, I'm climbing in. So take it easy. Wonders, please don't cry. 1962. Don't. Cat Stevens, Wide World. 1971. Dedicada a você. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. 1985. We don't need to know the way. Agora é a hora da música country. Dave McLean e Montana Country, Any Girl of Mine. Show me.

the Pope may be in Rome. Dobby Gray, Who's Loving You? Wondering tonight, who lays beside you and whose decisions guide you? Who's holding you so tight, baby? Who's loving you? Who's telling you Marley. Robert Nesta Marley nasceu na Jamaica em 6 de fevereiro de 1945, com a missão de plantar as sementes do reggae pelo mundo. Foi criado na parte pobre de Kingston, conhecida como Trash Town, cidade do esgoto. Bob Marley não está mais entre nós, entretanto sua obra continua eterna e bastante atual. O garoto Marley começou a se interessar por música quando pegou umas latinhas e improvisou um bumbo. Ele também usava uma guitarra pra lá de precária. Pobre, o rapaz não tinha dinheiro para comprar discos e instrumentos. Sua paixão veio navegando pelas ondas do rádio. Sintonizava emissoras americanas e ouvia artistas como Ray Charles, Curtis Mayfield, Brook Benton e Fats Domino. Em 62, o empresário Leslie Kong ficou impressionado com o som de Bob Marley e logo levou o Restman para gravar uma música. A primeira foi Judge Not, lançada pelo selo Beverly's. Bob Marley. So Rebel. We'll be right back.

posso crederti, perché tra un attimo tu te ne andrai, non dirmi niente, non dirmi niente, è l'ultima volta che piango per te. Lenny Kravitz nasceu em Nova York em 26 de maio de 1964 e é filho do produtor C. Kravitz e da atriz Roxy Rocker. Quando tinha 10 anos, mudou-se com a família para Los Angeles. Sua experiência musical mais marcante na adolescência foi quando tocou no California Boys Choir e, ao terminar o segundo grau, decidiu não cursar faculdade para seguir a carreira de artista. No começo de sua carreira, Lenny Kravitz usava o nome artístico Romeo Blue. Após muitas dificuldades para conseguir gravar sua primeira fita demo, Lenny encontrou o produtor Henry Hirsch, que junto com seu pai C. Kravitz financiaram o seu primeiro álbum, Let Love Roll, de 89. O álbum trazia uma pegada bastante funk e boas canções, mas não foi um grande sucesso de vendas. Lenny Kravitz, California. 2004. Estamos chegando ao final desta edição. Esperamos tê-lo agradado e aproveitamos para convidá-lo para o próximo De Volta para o Sucesso. Aguardamos você. Até lá!